eles só têm, vamos dizer, este sentimento, né, da força catastrófica por trás de tudo. Ele não sabe o que é, ele não tem a compreensão intelectual da coisa, mas ele consegue dizer, olha, é isto aqui que está acontecendo. Como diz, a bruxa está solta. Agora, imagina a situação de você querer transmitir isso para outras pessoas, né? Bom, o que você vai fazer? Você vai dizer, a bruxa está solta. Mas você percebe que essa frase, a bruxa está solta, serve para descrever uma infinidade de situações, das quais algumas podem ser até cômicas e não tenebrosas. Entendeu? Então é bom ler o Wasserman para você ter ideia de até que ponto pode chegar a expressividade da arte literária. Que é te transmitir uma coisa que não está escrita em parte alguma do livro e que você sente o tempo todo. Está entendendo? Vocês têm alguma dúvida específica sobre este livro? Não? Sim. Os livros inocentes escrevem que o Wasserman, se for isso, é uma narrativa iniciática, né? Ele sozinho não. Sozinho não. Ele é uma etapa, sem dúvida. O mestre é aquele que escreveu. O mestre depois, não é isso? Não, não tem mestre nenhum. O mestre é a situação mesmo, até, né? Você tem ali uma sucessão de pessoas que são importantes para o desenvolvimento dele, tá certo? Que em determinados momentos revelam a ele algum aspecto da existência. O Giesel é um, o Warschau é outro, uma espécie de iniciador demoníaco, né? Tá certo? E depois ele vai encontrando outras pessoas, mas nenhum deles é um iniciador, eles são o que na Índia chamam Upaguru. Upaguru é uma pessoa qualquer cujo encontro facilita para você, vamos dizer, a compreensão de algum mistério. Às vezes de maneira totalmente involuntária. Um cachorro pode ser seu Upaguru, alguma coisa que aconteceu e que... Vamos dizer, ele é o enviado providencial, de certo modo, ele está no seu caminho para ti... onde abriu um conhecimento. Mas ele não precisa ter domínio do conhecimento que ele está transmitindo a você. Ou pode ter um domínio muito parcial, tá certo? Ou ele pode até estar transmitindo a você algo cuja significação ele mesmo não entende completamente. Não é isso? Tanto que você vê que o sujeito que parece estar mais consciente da situação é o mais corrompido de todos, que é o tal do Warschau. Ele é, de certo modo, o personagem pior, né? Mas é aquele que mais se aproxima de entender o conjunto do que está acontecendo. Não é isso? Agora, surge a pergunta, por que o Edsel fez isso? Por que ele achou que devia consertar um erro judiciário do pai? Essa pergunta você tem na primeira parte do livro, e o livro termina com ela. Você não sabe por que ele fez isso. Até porque ele é um adolescente, né? Um pai de novo, não sei, né? Também. Qual a dúvida? A dúvida está lá. Não é isso? Então você vê que você não consegue explicar isso pela psicologia pessoal dele. Você não tem dados suficientes para dizer isso. Você só sabe que ele quis fazer isso. Por outro lado, você sabe que o problema existia mesmo. Que havia uma caixa preta ali. Não é isso? Então, este é o dado. Existe uma caixa preta e em algum momento alguém vai querer abrir, porra. Não é isso? Coincidiu de ser o filho do juiz, porra. Podia ter sido outra pessoa. Portanto, até este momento, não interessa o aspecto psicológico da coisa, de por que o menino quis fazer isso. Interessa que é uma situação na qual alguém quis, percebeu que existe um mistério, que existe uma caixa preta, e ele acha que a caixa preta está escondida no passado do pai dele. Mas acontece que isso é só uma caixa preta, o livro depois é cheio de caixas pretas, né? Não é isso? Então, digamos que é uma situação tenebrosa, na qual você desconfia que tem algo escondido que você não está vendo, e você tenta abrir a primeira caixa preta que está à sua disposição. Tá certo? Ela não vai te revelar absolutamente nada, tá certo? Vamos dizer, tudo o que você fez pode ter sido até inútil, você não sabe. Não é isso? Então você vê o tempo todo o indivíduo tentando lidar no seu nível pessoal, familiar, dizer, com um enigma que é geral. Não é isso? Quer dizer, você, quando termina o negócio, você fica com o mistério, continua, não continua? Então, quer dizer, o que, que o Edson resolveu? Não resolveu nada. O que, que ele descobriu? Não descobriu coisa nenhuma. Agora, ele adquiriu alguma experiência. Ele está, de certo modo, vamos dizer, amadurecido por aquilo. Está certo? Então, alguma descoberta ali houve. Agora, o mais interessante dessa história é que são três volumes, são três romances. É que no último, o personagem Edsel Undergaard será abandonado. A história vai virando, começa com um personagem e termina com outro. Que é o Josef Kerckhove, né? Como é que se transforma do primeiro, na passagem do primeiro para o segundo, para o terceiro, ele vai se transformando no personagem central. Qual é o título do terceiro? O terceiro chama A Terceira Existência de Josef Kerckhove. E o segundo chama Edsel Undergaard. É esse que nós vamos ler em seguida. Quer dizer, esses poucos romances que foram escolhidos dão para vocês uma ideia também, vamos dizer, da evolução da técnica narrativa. Vocês leram o Otelo, né? Então, no Otelo, você vê que o que se faz ali é criar um tipo de personagem, um tipo tão definido, que o destino dele se segue da personalidade dele, quase como uma fatalidade. Quer dizer, dado um sujeito assim, com essa característica, colocado nesta situação, ele vai reagir daquela maneira e vai se ferrar. Não é assim? Então, de certo modo, é uma coisa linear. O destino reflete diretamente as limitações do personagem. Né? Então, o personagem não está à altura, quer dizer, de lidar com a situação, então daí dá a tragédia. Quando você chega, por exemplo, no vermelho ou negro, você vê que não é assim. Você vê que você não dá para você deduzir da mera personalidade do Julian Sorrel o que vai se passar com ele. Existem milhares de alternativas no caminho, né? Existem escolhas. E o negócio vai se complicando aos poucos. Tá certo? Então, a relação entre o personagem e a situação já está um pouco mais complexa. Não é isto? E aí, no caso do Wasserman, você vê que a situação é que impera. Ela é que é o verdadeiro personagem. E se você pensar, qual a relação entre a situação e o desenrolar dela e a personalidade dos indivíduos? Nenhuma. Entendeu? Ela vai arrastar todos eles, tá certo? Independentemente de quem eles sejam. Não é isso? Ora, a situação não tem nome, não tem cara, não tem... como é que se diz? Não dá para você personificá-la no palco, tá certo? Então você vê que há uma certa evolução da capacidade de insinuar uma coisa que não dá para dizer. Não é isso? Então, nesse sentido, não se pode dizer que não existe um progresso na arte literária, mas é evidente. É um progresso não porque, evidentemente, o romance do Wasserman seja melhor do que o Otelo, não é, porque nas suas, vamos dizer, nos seus gêneros respectivos, tal, o impacto deles é igual, é idêntico. O Wasserman é um pouco mais difícil de ler, mas o impacto, para quem entende, é tão profundo quanto, tá certo? O que é um progresso, vamos dizer, na arte de tornar visível o que não era visível, porra. É um progresso da sutileza da expressão. E nesse sentido, vamos dizer, há um progresso no auto, nos meios de autoconhecimento que são oferecidos à humanidade. Então, quem quer que tenha lido o Wasserman sabe que por trás de todos nós existe um personagem que é, vamos dizer, o próprio processo histórico. As grandes transformações históricas que estão por trás, que você não vê, você não sabe onde elas vêm, tá certo? Mas que estão te arrastando de algum modo. E que podem determinar o seu destino independentemente da sua personalidade. Tanto que você vê que ele não aprofunda a personalidade de nenhum dos personagens. Eles não são tipos assim, bem caracterizados, como o do Dostoiévski. Vocês leram Os Demônios? Leram, né? Então, você vê que nos demônios também existe o processo histórico, mas você vê claramente quem são os agentes, quem está produzindo a situação. Não é isso? Vê que tem todo um drama humano vivido naquela cidadezinha, mas tem dois camaradas que estão criando a situação toda. Aqui você não vê quem está criando a situação. Ela não tem um agente. Quer dizer, é lógico que teve. Algo está acontecendo em algum lugar. Tá certo? Mas a situação, vamos dizer, o processo histórico aparece para você como fundo de um grupo de vidas pessoais. Só como fundo. Você não sabe onde ele começou, não sabe o que os agentes estão fazendo lá atrás, mas ele está aí. Você não sabe nem quem são os agentes, deve ser um monte deles, né? Mas, na medida em que ele não coloca os agentes do processo, você vê, você pode dizer que os dois personagens principais ali dos demônios, os dois são realmente demônios, são demoníacos, não é isso? Aqui, você não tem as pessoas demoníacas. Você tem apenas uma situação demoníaca. Não é isso? Então, quer dizer que o lado demoníaco da coisa aparece não personificado. Ele aparece invisível, como ele é realmente. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que você narrar isso, personificando a ação demoníaca em fulano, era até uma maneira menos perfeita de narrar do que essa aí. Tá certo? Porque você saber quem é que está montando a sacanagem toda, digo, bom, é um privilégio. Você vê que os personagens dos demônios, eles sabem de onde vem a ação. Os agentes estão ali próximos deles, né? Então, eles sabem onde estão os caras. Quer dizer, tem pessoas que não percebem o que eles estão fazendo, mas que eles estão acessíveis ali, eles estão. Ao passo que no processo Maurício, ninguém sabe. Não é isso? Ora, vamos dizer, numa sociedade, é assim que as coisas se passam. Você percebe, todo mundo percebe a atmosfera. Todo mundo percebe, às vezes, um temor no ar, uma coisa assim, mas você não sabe de onde veio. É isso que o Wasserman conseguiu botar ali. Entendeu? Então, o verdadeiro capeta é invisível. Ele é geral, ele é anônimo. Agora você imagina então, vamos dizer, o alargamento do seu horizonte de experiência humana, então logo tu leu esse livro com alguma atenção. Quer dizer, que situações análogas que você veja, você tem aqui esse reportar, você tem o símbolo literário para você dizer. Está compreendendo? Então, com o tempo, lendo esse livro, você vai adquirindo uma galeria de personagens, símbolos, situações, fatos esquemáticos, está entendendo? Então, você tem milhares de pontos de comparação para você poder dizer as situações que você vive, vê, observa. E tudo isto são coisas que as pessoas vivem na realidade, mas que para elas não são dizíveis. Se não são dizíveis, não são pensadas. Então as pessoas passam pela situação, o que elas podem fazer com a situação? Esquecê-la em seguida. Então não consegue elaborar aquilo mentalmente. Então, nesse sentido, se tornarão personagens do Jacob Wasserman, porque vão estar vivendo situações que eles não entendem. Estão compreendendo? Então, esse, evidentemente, que a leitura desses livros é também uma espécie de acesso abreviado à maturidade. Na maturidade da experiência da vida, mas somente a experiência pessoal não adianta nada. O sujeito pode ter vivido 90 anos com a experiência pessoal dele, não vai chegar à conclusão nenhuma, a não ser que seja um gênio. Porque tem um sujeito gênio que não teve instrução. Tá certo? Mas é um em um bilhão. Tá certo? Então o cara pode só com a experiência pessoal, ele pode, por imaginação, completar aquilo, mas isso é raro. Eu nunca vi ninguém assim, eu suponho que existe, deve existir, mas eu nunca vi. Essa história de você achar que o sujeito inculto é um sábio, diga mal, porque você faz esse julgamento baseado, vamos dizer, numa espécie de favorecimento ilícito que você faz, né, dele. Quer dizer, você limita tanto as exigências que você faz em cima dele que ele fica até parecendo sábio. Se tirar ele daquela situação, você vê que ele é um cretino. Mas, por exemplo, quando eu morava em Ubatuba, tinha um sujeito lá, um pescador velho, que ele sabia sempre se ia chover ou fazer sol. Sabia, né? E todo mundo não sabe. Eu digo, peraí, mas o cara tá morando aqui faz 70 anos, porra. E se ele não tivesse conseguido perceber isso, é porque é burro demais, né? Então, ele não tem sabedoria nenhuma. Isso aí é uma conclusão, né, elementar. Também é só isso que ele sabe. Ele sabe se vai chover, fazer sol, se vai ter peixe, se não vai ter peixe. Pronto, acabou. Não é isso? Agora o pessoal mistificava, então achava que o homem era muito sábio. Digo, ele é muito sábio, então você tira ele desse clima aqui e põe em outro clima. Ele levaria outros 70 anos para aprender isso. Então, quer dizer, não tem acesso a conhecimento, a sabedoria, sem a abertura à experiência alheia. E a cultura acumulada, o que é? A experiência alheia. Eu estava pensando daqui a algum tempo a gente passar para a leitura de livros de ciência. Pelo mesmíssimo método, né? Então, para você ver como as ciências foram se formando, para você saber que ciência não dá em árvore. Não é isso? E como é complicado você descobrir alguma coisa sobre o que quer que seja. Né? Como a possibilidade de erro é enorme, né? Como de geração em geração você vai precisando da ajuda da anterior, senão você não anda nada. Mas talvez ainda seja cedo, porque uma das adaptações que eu fiz no método Adler é esse. Eu digo, primeiro, literatura. Não é isso? A gente podia até fazer uma abertura isso para as demais artes, mas aí fica difícil. É por falta de... Falta de material. Por exemplo, se você pegar alguma coisa nas artes plásticas, você precisa de um mostruário enorme de obra de arte. Eu precisaria ter passado anos coletando slide para isso, então não tem esse material. Eu tenho assim, as coisas que eu vi na minha vida, mas nunca juntei. Então, com a literatura é mais fácil. Mas o certo seria completar, né, talvez vocês possam completar por vocês mesmos, né? Por exemplo, na observação das formas arquitetônicas. Você pega, por exemplo, esse prédio onde nós estamos. Quer dizer, por que o sujeito desenhou assim e não assado? Da onde ele aprendeu a desenhar assim? Então, como ninguém nasceu sabendo, o sujeito naturalmente frequentou uma escola de engenharia da arquitetura, na qual se ensinava assim. Tá certo? Eu digo, bom, mas da onde a escola aprendeu a desenhar assim? Tá certo? Você vê que todo e qualquer estilo, todo e qualquer modo de fazer alguma coisa, teve alguém que inventou. E o cara que inventou, ele tinha razões para fazer assim. O seguinte que aprende já pode não saber as razões, ele aprende só a copiar. Então, por baixo de todas as formas que você vê, em tudo quanto é lugar, tem a forma do edifício, a forma de uma praça, a forma das letras de um cartaz, a forma de um desenho, tudo, foi aprendido com alguém, que aprendeu com outro, que tinha alguma intenção. É claro que essas intenções se perdem ao longo do tempo, porque, vamos dizer, a imitação impensada vai sendo passada de geração em geração. Resultado. Quando você vê o formato de uma cidade, o que você está vendo é um aglomerado de intenções esquecidas, que se traduziram em formas. Mas essas intenções esquecidas são o único significado que essas formas têm. Quer dizer, você conscientemente está vivendo no meio disso sem saber quais são essas intenções. As pessoas que fizeram também não estão sabendo quais são as intenções, mas elas estão lá. Quer dizer, todas as formas de todas as coisas físicas existentes transmitem um significado. Quer o indivíduo que fez aquilo saiba, quer não saiba. Não é isso? Quando você começa a decodificar isso, você pode ver que você tem ali, às vezes, uma trama tão grande de significado que se tornou humanamente incompreensível. E é por isso que o neguinho vivendo numa cidade, que não menos como essa aqui, mas essa aqui ainda tem um pouco de uma intencionalidade consciente, mas como São Paulo, por exemplo, você vê que a trama das formas e dos significados é tão densa que é tão impossível o sujeito entender o seu ambiente urbano quanto entender uma floresta na qual ele tivesse nascido. Quer dizer, o neguinho que vive na floresta amazônica, a floresta amazônica é tão confusa, a multidão de formas mescladas é tão grande, que ela só inspira uma coisa, medo. Mesmo para quem nasceu lá. Você pega uma tribo de índio que está lá há 1000 anos, eles morrem de terror, pânico da floresta. Por quê? Ela não tem forma. É facílimo se perder ali no meio. Essa história de que índio anda muito bem na floresta, não. Numa tribo de índio tem 2 ou 3 caras que consegue andar uns 10 quilômetros e voltar. O membro comum da tribo não é permitido sair dali, porque ele sai e se perde. Então você tem os especialistas. E por que você se perde? Porque a forma da floresta é muito confusa. E pior, ela muda. Conforme chova ou não chova, muda a cara da floresta em poucas semanas. Então, quer dizer, nós estamos vivendo no meio do caos. Então, por que que as tribos de índios sempre se dispõem em forma circular? Já repararam isso? Tem uma tribo de índio que faz um quadrado, um triângulo. Sempre o círculo. O círculo é o símbolo mais elementar de totalidade. Você está no meio do caos. O que você faz? Você faz um círculo, porque você inaugurou um mundo ali. Fala, não, o mundo é isso aqui. Isso aqui é o mundo, lá é o caos. Aqui é a terra, ali é o inferno. E o céu está lá em cima. Isso, toda tribo de índios sabe fazer isso, desde que o mundo é mundo. Então, esse senso de defesa do indivíduo contra o meio caótico, defesa mental do indivíduo contra o meio caótico, faz com que ele tente, vamos dizer, criar uma forma organizada que ele possa reconhecer, na qual ele se oriente. Tá certo? Tem que ser bastante esquemática para ser fácil de adquirir. É por isso que, quando você estuda a arte primitiva, você vê quanto mais antiga a arte, mais esquemática ela é. mais esquemática e geométrica ela é. Tá entendendo? Como se o ser humano quisesse se defender do caos do mundo visível, criando uma forma simplificada. Depois que ele está protegido, criou as cidades, etc, etc, ele pode até fazer forma de arte mais complicada, que daí não tem problema. Então, a defesa contra o caos do ambiente, numa tribo de índio, incumbe a todos os membros. Cada um tem que se defender pessoalmente. Cada um tem que saber que ele pode se perder ali no meio. Não é isso? Numa cidade, nós já não temos esse problema. A tarefa de defender as pessoas contra o caos incumbe a classes profissionais determinadas. E você vive ali sem ter que ter essa preocupação. Então, naturalmente, é aí que começa a surgir a visão idealizada da natureza. Não é isso? Que nenhum povo primitivo tem. Todos acham a natureza horrível. É um inimigo. É ali que a gente se perde, a gente vai lá, uma onça nos come, a gente não consegue voltar para casa, uma cobra nos pica. Então, a natureza é bonita quando você começou a ver na televisão. E você vai a ela com um guia turístico. Não é isso? Então, daí fica maravilhoso. Né? Ou então quando já é uma natureza domada, por exemplo, tipo Jean-Jacques Rousseau, vivia ali em Paris, então ele fazia uns passeios até, vamos dizer, a floresta europeia, que é a floresta amena, tudo é visível, né? O sujeito andava, ele já ainda continuava vendo a cidade de Paris lá embaixo, né? Então, vou retorno à natureza, bom, aí é bom, né? Ou então, quando você tem equipamento, você tem bússola, você tem mapa, diz, bom, então eu vou me meter lá no meio da África, né? Vou até o cu do Judas e volto. Por quê? Porque eu sou um especialista, sou um cientista, eu sei ir e voltar. Mas para índio não é nada disso, é. Então, o caos das formas, numa cidade como São Paulo, por exemplo, se aproxima a uma floresta. Então, quer dizer, você está num ambiente onde você não sabe mais o que, que as coisas significam. Agora, você imagina um sujeito que tenha sido criado numa velha cidade europeia, cuja história está toda registrada nas formas arquitetônicas. Ele tem lá uma ruína do tempo dos romanos, ele tem uma igreja românica dos primeiros séculos, depois ele tem uma igreja gótica, depois ele tem um palácio renascentista, e tem não sei o quê, papapá, papapá, papapá. Cada uma dessas formas transmite a ele uma visão da vida. Tem um significado identificável, ele sabe ler tudo aquilo. Ele sabe onde ele está. Não precisa ter estudado especificamente para isto. Ele não precisa estudar a história da arte. Porque isso é, vamos dizer, é banalidade, já está. Como é que se diz? Todo mundo diz isto. Entendeu? Tem alguns lugares onde ainda você vê isso. Por exemplo, se você vai para o Recife, ali é um certo, não essa parte moderna da cidade, mas a parte mais antiga, por exemplo, Olinda. Todo mundo sabe a história dos estilos. Não é isto? Significa que ele está orientado historicamente, ele sabe onde ele está, ele sabe o que veio antes, o que veio depois e por que as formas são assim. Você imagina o que acontece na seguinte circunstância. O indivíduo caminha pela cidade diariamente, ele vê tudo aquilo se grava na memória dele, e ele não entende nada daquilo. Você imagina a quantidade de informação incompreensível que tem na cabeça de um sujeito só por andar na cidade de São Paulo. Só por andar e ver. Você está acostumado a viver num ambiente físico cujo significado humano você não compreende. E que não tem a menor possibilidade nem de compreender e nem sabe que deveria compreender. Então, você está como o índio no mato. Está entendendo? Então, aí é que surge a metáfora da selva de pedra. A selva da cidade, como diz. Quando surge, é um título do Brecht, né? Selva da cidade. Digo, por que selva? Aqui não era o contrário? Não é lugar organizado? Não é lugar humano? Disse, não, não é mais. Não é mais por quê? Porque os estilos foram se superpondo, as mensagens foram cruzadas, e agora elas não significam mais nada. Então, realmente, você não sabe onde está. Então, surge dentro da cidade o instinto defensivo. Isso antes de disseminar nelas o banditismo e os perigos reais. Você tem um perigo psicológico inerente à cidade. Está entendendo? Evidentemente, tanto maior quanto mais caótica a cidade. Todo mundo sabe que, vamos dizer mesmo, que as cidades do chamado Novo Mundo, ou algumas cidades de países orientais, onde a entrada europeia bagunçou completamente o estilo arquitetônico local, são mais sinistras do que cidades da Europa. Essa ainda conserva uma face humana, até certo ponto. Então, por exemplo, um estudo disso aí, por exemplo, já ilustraria para vocês por que de cara um sujeito que tenha sido educado em São Paulo, ele tem menos perspectiva de se tornar inteligente do que um que tenha nascido numa velha cidade da Europa. Porque quando ele chega aos 15 anos, ele já tem aquele bolo de informação inútil na cabeça, inútil e incompreensível, e ele de algum modo tem que lidar com aquilo. Entendeu? Quer dizer, o caos, vamos dizer, não é só visual, não é estético, é o caos das mensagens, né? Se ele pudesse livrar tudo isso, não pensar em nada disso, apagar tudo isso, sairia ganhando, mas ele não pode, porque é ali que ele vai ter que andar. Por exemplo, você já parou para pensar o seguinte, o que significam os nomes de ruas? Até uma certa época, os nomes de ruas designavam algo histórico relativo ao local. Né? Mas, por exemplo, em São Paulo tem um lugar que chamava Ladeira do Pix. Você sabe o que é Pix em brincadeira de criança, de esconde-esconde, né? É onde as crianças se escondem. É porque tinha um sujeito lá que abrigava o escravo fugido. Né? E ele se chamava Pix. Então ficou, vamos dizer, a Ladeira do Pix é onde os caras iam fugir. Então isso virou brincadeira de criança. Está aqui, vamos esconder no Pix. Está entendendo? Então, tudo isso tem um significado. Através disso, as brincadeiras de criança se remetem a um passado histórico. Daí, de repente, você, pronto, teve lá uma batalha, foi o general fulano que ganhou, você dá, põe o nome do general, mas bom, ainda significa alguma coisa para quem sabe daquele detalhe histórico. Não é isso? Mas como são instalados os nomes de rua? São votados na Câmara Municipal. E bota os nomes de umas pessoas que você não sabe quem são, e quando você vai ver, não foi ninguém mesmo. Então, curioso, em Nova York, só as grandes avenidas têm nomes, os outros são designados por número. Então é mais ou menos fácil você saber do que está falando, né? E as ruas são anônimas. Agora, em outros lugares você tem uma multidão de nomes que não significa absolutamente nada. E que de tempo em tempo são trocadas de novo, de novo, de novo, de novo. Tudo isso é o que é? É informação sem sentido. Quer dizer, o nome da rua não está mais associado à história do local. Entendeu? Quer dizer, uma informação que não tem, vamos dizer, um significado referente a alguma coisa concreta, ela tem que ser gravada na memória sem um recurso mnemônico que associe uma coisa à outra. Não tem associação. Então, o que significa? Os lugares não têm mais significação humana nenhuma. Está entendendo? Por exemplo, se você vai em Olinda, você vê que tem lá o mercado de escravo. E tem o garotinho que conta a história do lugar, etc, etc, etc. Geralmente este garotinho é um descendente escravo. Então, pelo menos isso ele sabe. Falou, olha, a gente estava assim, era um vendido aqui, agora já dá para contar a história. Algo significa, é uma história de merda, mas é uma história, você entende, né? Agora, você imagina o morador da cidade antiga, que conhece a história, sabe tudo o que aconteceu, entendeu? Esse sujeito, ele pega uma relação com o lugar, que é tão íntima, mas tão íntima, como ele tem com a família dele. Pô, se diz que o filósofo Benedetto Croce, ele sabe, conhecia cada paralelepípedo de Nápoles. Tudo para ele dizia alguma coisa. Aqui era a família tal que via, aconteceu isso, papapá. Você imagina a familiaridade que você tem com o local. Não é a mesma coisa você viver assim e viver num lugar que tudo te é desconhecido. E onde é desconhecido, você vai ter que acumular um montão de informação que não significa coisa nenhuma, mas que você precisa para se orientar ali. Está entendendo? O que, que é isso aí? Isso é embotamento da inteligência. Quer dizer, quando você pega um neguinho de 12 anos, ele já está tão carregado, vamos dizer, de informação desse tipo, mas tão, que o cérebro dele já pode estar cansado. Eu não conheço pessoal mais cansado do que paulista. Eu já dei curso no Brasil inteiro. A mente do paulista leva 100 vezes mais tempo para ela pegar do que aqui, por exemplo. Aqui eu mesmo no Rio. Às vezes o pessoal pensa que é só por causa da dificuldade de locomoção, uma coisa assim, mas não é, não, isso não bastaria para explicar. É a sobrecarga de informação. Inútil, informação não articulável, você está entendendo? E cria um problema. Claro, só de saber disso, só de receber esta informação que eu estou dando, já melhora um pouco. Ele pelo menos sabe por que está assim. Ele já é alguma coisa. Tá certo? Mas, vamos dizer, compreender a história dos locais, às vezes pode ser impossível. Porque já embolou tanto que nada significa mais nada mesmo. Então você contar a história daquele local seria como contar a história de uma psicose. Você mais ou menos se orienta, mas que a história é maluca é. Então, é fácil você entender por que, por exemplo, que todo e qualquer europeu, ele é muito mais sólido do que qualquer brasileiro. Ele sabe de onde veio. Ele sabe o que aconteceu antes. E tem ideia de destino comum. Por mais tarde, talvez a gente leia alguns livros do Jorge Bernanos. Ele tem uns romances que são maravilhosos, que não é o caso agora, mas os livros de. Ele escreveu muitos livros sobre a política, sobre livros de polêmica, né? E que várias vezes eu tentei traduzir alguns deles, cheguei à conclusão que é impossível. Porque ele, no tom, ele apela à memória coletiva. São milhões de evocações, às vezes numa página tem 20, 30 de coisas que foram vividas em comum por duas ou três ou quatro gerações de franceses e que eles lembram. Eles têm aquele problema. Eu tenho referência daquilo, você entende, né? Então eles sabem onde estão. Aqui no Brasil é impossível você achar isso, porque as pessoas não têm memória da semana passada. Não há experiências vividas em comum. O que significa para vocês, por exemplo, a Guerra do Paraguai? Não significa porra nenhuma. Vocês não participaram, vocês não têm merda nenhuma a ver com aquilo. Né? Não sabe o que foi, é só uma coisa que está no livro escolar. Então, mesmo que a história do povo seja uma história muito ruim e cheia de desgraça, como é de judeu, por exemplo, bom, eles estão orientados. Eles sabem quem são eles. Então, quer dizer, terá mais facilidade de ser. Ter o passado mais definido é mais fácil se definir para frente, saber para onde você está indo. Então, a gente pode comparar assim: é como se o cara europeu, ele é como se fosse uma. Sei lá, uma estátua de ferro, e nós somos uma estátua de barro. Tá? Então, quando bate, a gente quebra. Então, você entende por que, vamos dizer, muito da nossa subserviência à moda cultural europeia é só por causa disso. Eles têm uma intensidade psicológica que nós não temos. Não é porque tem mais dinheiro, não é esse o ponto. Você vê, por exemplo, agora está tendo campanha eleitoral nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país relativamente novo. Mas os pontos de referência que aparecem na campanha, quais são? São tradições políticas americanas. Cada um está se esforçando para ficar mais parecido com Thomas Jefferson, né? Ele é o Thomas Jefferson, ele é o Washington, etc, etc. Isso significa alguma coisa para eles. Está entendendo? Então, saber que você está vivendo dentro de uma história caótica, história que é apagada de geração em geração e que não significa mais nada para a seguinte, pensa um pouco nisso. Veja o efeito que isso tem sobre... Eu mesmo, à medida que eu fui descobrindo, vamos dizer, a minha própria inconsistência, eu falei, pô, mas não é só eu que sou inconsistente, nós estamos no meio de pessoas inconsistentes, pô. Né? E de repente aparece alguém dizendo, não, aqui tem muita corrupção, todo mundo é desonesto, então, como ser honesto se você não sabe nem onde está? Você não tem diferença, mas de verdade, erro, fantasia e realidade, você não tem esses critérios. Então, para você se tornar uma pessoa um pouco melhor, e você vai ter que fazer um esforço de, pela educação, você adquirir a referência, porque a sociedade não vai te dar. Não, individualmente sim, individualmente quem quer isso, tá? Isso nunca é impossível. Só que à medida que você progredir nisso, você vai ficar cada vez mais dó das pessoas em volta e não vai poder fazer nada. Por exemplo, quando nos anos 90 começou, combate à corrupção, etc, etc, sempre soube que não ia dar nada, que ia piorar formidavelmente, mas não dá. Vamos botar os caras na cadeia. Não é, não adianta nada. Isso é tudo mexer com a superfície. A pessoa vive num universo indefinido, então, para elas, por exemplo, a palavra dada, quanto vale a palavra dada? Você prometeu fazer tal coisa, só que semana que vem você já esqueceu, porra. Não é isso? Um símbolo disso, vamos dizer, é o Macunaíma. Talvez ele tenha um livro interessante para ele ler. Eu não acho um livro bom, tá certo? Porque é apenas um conjunto de piadas, tá entendendo? Mas tem algumas que são muito boas. Nessa hora que o sujeito Macunaíma está trepando com a dona, e de repente ele fica olhando para o vazio, assim, ele para e... Daí ela diz, como é? Ele diz, esqueci. O brasileiro, nem nisso ele presta atenção, porra. Então, né, o Macunaíma também tem um fundo de tristeza que não acaba mais, porque é claro que é uma tristeza. Nada dá certo, nenhuma ação chega às suas consequências. Não tem começo, também não tem fim, porra. Esse agora, por exemplo, como é que você vai exigir que neste, num meio social assim, os políticos mantenham as suas promessas de campanha? Hã? Como é possível? Mas que força mágica o senhor teria que ter para num meio onde ninguém lembra a palavra dada, só os políticos lembrarem? Então isso quer dizer que o político que será colocado lá em cima, ele fará não o que ele prometeu fazer, não o que ele quer fazer, tá certo? Mas o que uma situação externa muito complexa, que ele não compreende, o obrigar a fazer. Não porque os outros sejam imperialistas e mandem nós, é simplesmente porque eles tomam as decisões e cumprem. E nós já perdemos o fio da meada no meio do caminho. Você não viu agora a história do Lula que vai privatizar a Amazônia? Passar para as ONGs? Então, se a gente vai começa com um discurso anti-imperialista, nacionalista, etc., você chega lá, vai lotear a Amazônia. Depois, mas claro que vai. Porque a situação em volta, ela é mais poderosa do que a vontade dos indivíduos. Eles não têm fibra para manter uma coisa contínua. Se tentar, vai quebrar, não tem resistência para isso. Então, qualquer presidente do Brasil se fará o que lhe mandarem, está entendendo? Qualquer um. Será sempre um palhaço, tá, a serviço do exterior. Sempre, qualquer um. Então, certamente não é na política que nós temos que começar a corrigir, se for possível corrigir. Eu acho que não é. Socialmente, não. É na escala individual. Você pode trazer indivíduos melhores. E acho que estou fazendo. Estou ajudando a fazer. Não é isso? Mas socialmente, culturalmente, falando, realmente isso ultrapassa a possibilidade humana. Aí não precisa um professor de filosofia, aí precisa um profeta, precisa um Moisés que desça com as tábuas da lei e faça todo mundo obedecer. Isso aí não é humanamente factível no momento. Mas, na escala individual, grupal, nós podemos fazer. Só que, você continuando por isso, você se tornará uma pessoa tão mais intensa do que as outras, que as pessoas vão ficar com medo de você. Porque você vai ser, assim, um homem de carne e osso, no meio de pessoas que são compostas apenas... Eles são como... como é que chama esse negócio de projetar imagem, né? Tridimensional? Agora esqueci. Essa técnica, você projeta três luzes e parece que tem forma, figura. Hã? Holografia. As pessoas são apenas holografias, elas não estão lá. Então você desliga a luz, ela some. Esse tiro da tomada some. E eu tenho experiência. Quantas vezes eu não tenho experiência? Quantas? Ele aparece na frente, faz um monte de micagem, você não está nem aí, pô, daqui 5 minutos tu esqueceu isso aí. Esse entusiasmo dos brasileiros por coisas que não existem absolutamente, e que durante um certo momento parece que assim, a vida e morte deles é aquilo, que no fundo não é nada. Então as ações não têm continuidade, se não tem continuidade, não tem efeito. Então, aqui é o país do sem efeito. E é evidente que, se vocês continuarem estudando isso, vocês vão ficar um pouco diferentes. Porque vocês vão poder fazer algum plano de vida, que os outros não podem. Quando eu digo, eu fiz um plano de vida, eu estou executando esse mesmo plano de vida, igualzinho. Quer dizer, tudo que eu pensei em fazer, eu estou fazendo. Demora muito mais do que eu pensava, dá muito mais trabalho, e rende muito menos, mas que eu estou fazendo, eu estou. Eu não conheço uma pessoa que tenha feito isso na vida. Agora, assim, a minha geração inteira, todos foram parar em um lugar completamente diferente do que pensavam, assim, a vida decidiu o destino deles. Eles são assim que nem folhas na tempestade. Também é por isso que as pessoas buscam o emprego público, esse é um dos motivos, porque ali você tem um plano de carreira. Você não precisa planejar a sua vida, porque alguém já planejou para você. E você simplesmente entra e vai sendo promovido. Você entra para o exército, entra para o funcionalismo público. Não porque você tenha vocação para aquilo. Não porque você goste daquilo. Você pode até odiar. Mas te dá a segurança de que a sua vida seguirá um caminho predeterminado. E a busca da segurança, às vezes, é menos a segurança financeira mesmo que as pessoas buscam do que a segurança existencial. Está entendendo? Eu acho que depois do sujeito ler o Wasserman, essas coisas assim, essa relação entre, vamos dizer, uma transformação histórica geral e a vida pessoal, se torna mais clara, mais fácil de entender. não é isso? Agora, para um público que não tem essas coisas, você fala isso, pessoal, acho que é grego. Não, absolutamente não entendem. É claro que existem muitas coisas que nós não entendemos, que não chegaram, vamos dizer, são aspectos da experiência humana que não foram condensados ainda em símbolos e que não são pensáveis, portanto. Mas que um dia se tornarão pensáveis para as próximas gerações, se alguém conseguir isso aí. Está claro? Então, por hoje só. Bruno, diga uma coisa. Você é irmão da Isabela, não é? Sim. É o seguinte, vem aqui.